Foi difícil, sofrido, mas na tarde desta quarta-feira, no Mineirão lotado, mais de 60 mil espectadores assistiram à classificação do Brasil à final da Copa das Confederações em cima do Uruguai. O Brasil não começou muito bem no jogo, tanto que na pressão, Davi Luiz acabou cometendo pênalti logo no início da partida. Furlan acabou chutando e Júlio César defendeu. No decorrer do jogo, ainda no primeiro tempo, o Uruguai se mostrou melhor. Num jogo que foi muito nervoso, muito pegado pelas duas seleções. Aí, no segundo tempo, o Brasil voltou dormindo e Cavani acabou empatando o jogo, que já era vencido pelo Brasil por 1-0, gol de Fred. Paulinho, no final do jogo, acabou salvando a pátria e fez de cabeça 2-1 para a alegria de toda a torcida brasileira presente no estádio do Mineirão. Neymar, um dos melhores em campo, acabou sofrendo várias faltas e também acabou sendo substituído no final do jogo para não acabar arrumando confusão. Mas o Brasil agora está na final da Copa das Confederações, tem a chance de conquistar pela quarta vez consecutiva esse título. Vale ainda destacar que manifestações aconteceram nos arredores do Mineirão e também em Fortaleza. Os manifestantes ultrapassaram as barreiras impostas pela FIFA e entraram em confronto com a polícia. Agora, a seleção brasileira comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari espera o vencedor de Espanha e Itália, que vão definir mais um classificado à final amanhã em Fortaleza. Agência Rádio Web, com informações da Copa das Confederações, Felipe Esboril.